está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento, e vamos ficar até as três aqui nesse último programa do ano, né, Marquinhos? É, o último programa do ano já no ano seguinte. No ano seguinte. O último Espaço Jovem da temporada 2011, já em 2012. Tá em tempo de desejar feliz ano novo, né, Lízia? Feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, você que tá aí agora, né, na expectativa de que seja um bom ano, né? E há de ser. Com se certeza. Deus quiser, para todos nós. Feliz 2012, esse é o nosso intuito, esse é o nosso desejo para você que nos ouve, para você que sempre nos acompanha. É naquele que é o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Firme e forte, Lise. Firme e forte, graças a Deus. Eu falei que a seguinte, a gripe não estaria comigo e não está. É, eu tô me recuperando da gripe. A minha voz já tá um pouquinho melhor. Tá melhor, tô bem melhor. Tá bem melhor, mas não tô ainda 100%, não vou. Mas tá vou chegando, vai chegar. Devagar, devagar, devagarinho eu chego lá. Se Deus quiser, vai ficar bonzinho. E hoje, Lízia, qual é o tema do programa? Então, o nosso tema de hoje é o seguinte, transição planetária, com a participação de perguntas feitas por jovens, né, de mocidades espíritas do Rio de Janeiro, são várias mocidades. Isso e, né, aí. E nada mais interessante, né, que nesse iniciozinho de ano, sobre transição planetária. Pra né? gente fechar nossa temporada, um tema muito, super especial. Muito bom. Tem também o Vale a Pena Conferir, no qual entrevistamos a escritora Laura Bergalo sobre a sua carreira e as suas mais recentes obras. E hoje, claro, dia 5 de janeiro, temos o que contar na nossa linha do tempo histórica. Começamos com o que, Elísia? Então, vamos começar o seguinte. No dia 5 de janeiro de 1982, a atriz Marília Pêra recebia o prêmio Air France de melhor atriz mundial de 1981. Esse feito foi fruto de sua performance no filme Pichote, A Lei do Mais Fraco. Além de filmes, Marília Pêra também atuou em novelas, como minisséries, e no teatro também, né? Isso aí, grande atriz Marília Pêra. Com certeza. Também no dia 5 de janeiro, só que em 1907, era promulgada a Lei Adolfo Gordo, que autorizava pela primeira vez a criação de sindicatos profissionais. A lei também estabelecia a expulsão de estrangeiros envolvidos em greves. Contudo, a partir da sua criação, foram expulsos apenas 688 estrangeiros. E no dia 5 de janeiro também de 1983, entrava no ar a Rede Manchete de televisão. A Rede Manchete entrou no ar 2 anos depois de ter vencido a disputa pela concessão do canal Herald, herdado na extinta TV Tupi. Nossa mãe. Isso aí. Sua programação atendia as classes A e B e tinha um estilo jovem, moderno. Além da Manchete, concorriam a vaga Silvio Santos e o Grupo Abril e o Jornal do Brasil. Isso, vale lembrar que a concessão da TV Tupi foi dividida em duas. E aí uma parte foi para a Rede Manchete e a outra para o SBT do nosso Silvio Santos. Lembrando que o programa é agora ao vivo, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos, também no mesmo horário. E você que está aí, pode entrar em contato com a gente. Como assim, gente? Anotem aí. Você tem o nosso telefone, que é o 3386-1444. 1400. 3386-1400. Esse é o nosso telefone de atendimento ao ouvinte. Uhum. Você liga a partir de agora até as 15h de hoje e participa. Tem também o e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br e, é claro, o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Você que está aí no Twitter, anote aí, .com/espaçojovemesp ou o nosso fax, que é o 3386-1444. Agora sim, que é o nosso fax. Isso mesmo. Tem também a opção das cartas. Escreva pra gente. Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? O que rola por aí? O Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista divulgou a sua programação para 2012. A primeira reunião acontece no próximo sábado, dia 7 de janeiro, às 5 da tarde. O endereço do Grupo Espírita é Estrada do Engenho 439, em Bangu. Mais informações pelo telefone 2403-4275. O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ, está disponibilizando várias obras espíritas para comercialização online. Agora, aqueles que desejarem comprar livros espíritas podem adquiri-los através do site cerjlivraria.com.br. A Fraternidade André Luiz está em recesso e retoma suas atividades somente em 2012, porém o centro já disponibilizou sua agenda em seu site. Para conferir, acesse falandreluiz.net ou entre em contato pelo e-mail caridade@falandreluiz.net. Rádio Rio de Janeiro. Hoje nós convidamos a Angélica Borba. Angélica é do Grupo Espírita Nosso Lar, bancários aqui da Ilha do Governador. E ela vai conversar com a gente, respondendo perguntas da produção e perguntas de jovens. E ela hoje vai falar pra gente sobre transição planetária. Angélica, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no programa. Obrigada, Angélica, por aceitar o nosso convite, né? Então é isso, Angélica. Para começar, fala pra gente o que é transição planetária e quais são os seus objetivos. Bem, quando a gente pensa em transição, a gente está pensando em algo que não é uma coisa e nem outra, mas em si é alguma coisa, né? Então nós estamos realmente passando por uma situação de mudança de nível de consciência em nosso planeta. E a isso a gente denomina de transição planetária. E o objetivo dessa... Isso. A Terra, ela está transitando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E isso diz respeito, então, ao processo de evolução do planeta e à ascensão da Terra, como eu já disse, para um novo patamar de consciência. Os objetivos dessa transição são os de favorecer e acelerar o processo evolutivo dos seus seres, promovendo mais fortemente o seu despertar para uma realidade mais espiritual, que se encontra diretamente ligada a uma existência guiada pelo bem no plano terreno. Angélica, assim, como é que a gente vai saber, né? Assim, é claro que a gente tem visto que está acontecendo tantas coisas, né? E a gente fala, gente, meu Deus do céu, mas isso é o fim dos tempos, né? Tem muita gente que fala isso, mas isso é o fim dos tempos, é o fim do mundo. Seria como a gente reconhecer, de fato, né, as características dessa transição? Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os motivos, né? Ah, claro. Que levam a gente, né, a essa situação de transição, né? Então, fundamentalmente tem a ver com o contínuo processo de expansão do universo, né? Os ajustes do sistema solar, a própria evolução da Terra enquanto um organismo vivo, que nós podemos até chamar de Gaia, né, para algumas filosofias espiritualistas, e a necessidade dos seres encarnados de promoverem e sustentarem um novo padrão energético em si e na Terra, ou seja, uma energia de construção, amor e respeito por tudo que existe. Em termos de características desta transição, a gente encontra o quê? O aceleramento no processo de rotação da Terra, uma mudança de eixo, ajustes geológicos, mudanças climáticas, uma sensação de encurtamento do dia, como se a duração do dia fosse menor, fosse mais rápida. Todo mundo fala isso. Meu Deus, não, mas é? O dia está menor. É verdade. E realmente é essa sensação e isso está acontecendo, mesmo que as horas no relógio não mudem, né? Há também, né, um evidenciamento do mal. Mas por quê? Não porque o mal esteja maior, mas porque a luz está maior. Então, com mais luz, com mais iluminação, a gente vê em mais detalhes, né? Aonde não está bem, onde a coisa está mal, né? Essa luz, na verdade, é a gente ter mais sensibilidade para perceber o que está acontecendo. Exatamente. Né? Sim. Isso. Além disso, a gente está tendo o quê? Um aceleramento da globalização, com aumento da troca de informações entre todos, em todas as partes verdade. Do mundo. Antigamente não se sabia o que acontecia lá, né? Vinha de né, para mandar uma correspondência a cavalo, andava a pé, subia a montanha, descia a montanha, e hoje em dia a gente tem a internet, tem o rádio, a TV, né? Que aumenta a velocidade dessas, né? Desses fatos e cada vez mais próximo, né? Aconteceu ali, acabou de acontecer aqui de novo. Exatamente. Né? Então fica bem próximo uma troca notícia é da outra. É. Isso mesmo. Né? Então, na Terra, essa mudança ela vai consistir, né, de cataclismas e outras catástrofes naturais, assim como em uma maior agitação, pressa e desespero, né, daqueles que não querem mudar. E, de repente, estão apegados a pensamentos e ações voltados para o mal, a si mesmo e ao mundo. Bem, o que pode sim causar guerras e conflitos, né? Contudo, o bem também está mais desperto em um número cada vez maior de pessoas que entendem estes eventos, apesar de catastróficos, como naturais de um processo de transição, propondo-se a agir no bem e fazer a sua parte. Então, o que a gente percebe é que será, apesar das guerras, de possíveis catástrofes, será intensificado o movimento de cooperação mundial. Isso é bom, né, Angélica? Muito bom. Angélica, é possível, né, sentirmos esta transição? Ela é perceptível, né, a nós, essa mudança? Sim, a maioria de nós já está sentindo efeitos dessa transição. Né? Então é possível senti-los tanto observando o que ocorre no planeta Terra quanto observando o que ocorre com o próprio homem. Então, no que diz respeito ao planeta Terra, todos nós, né, notamos as alterações climáticas, geológicas, a mudança de geografia do planeta e a locomoção de determinados grupos, né, de pessoas para outras regiões, né, que são habitáveis, né, porque às vezes perderam o lugar onde moravam por uma alteração aí geológica, geográfica. Bem, no homem também ocorre que ele pode sentir que está mais acelerado, com mais energia, uma energia, né, que pode aumentar em alguns momentos as suas emoções, como ansiedade, medo, tristeza, raiva, inquietação, angústia, sensação de pressa, sensibilidade, amor, dentre outras, né? Ou seja, todas as emoções elas podem ficar mais exacerbadas, tendo em vista que elas estão cumprindo o seu papel adaptativo do organismo ao mundo, e ambos estão mais acelerados. Portanto, há maior emotividade que conduz até ao chorar à toa, por conta da gente às vezes ver cenas, né, que falam das virtudes humanas, tais como humanidade, amor, superação, coragem, justiça. Então, a gente às vezes vê aquela cena e está sempre sensível demais, como se tivesse a flor da pele, é verdade, se emocionando com as coisas, porque aquilo toca a gente de um jeito especial. É verdade, sim. Angélica, assim, uma coisa que, né, vale a pena perguntar. Há uma data para essa transição, ou seja, tem aquela data marcada, ou na verdade houve, né, essa data, né, essa coisa que marcou a partir daqui para lá, Ou não? Isso daí é uma coisa que acontece independente, né? Já vem acontecendo? Como é que é? Como é que essa situação você explicaria pra gente? Isso. Eu não gosto de dar datas certas, né? Porque isso é tão assim, né? Até porque assusta também, né? É, né? Assustador ou confuso, assim. Não, é? Não tem como a gente aqui, às vezes, ter uma certeza absoluta. Mas o que a gente percebe é que a humanidade já vem transitando para uma era de maior consciência a partir dos anos 80, de 1980. Então, essa transformação já vem acontecendo. Né? A gente teve até aí a data do 11/11/2011, né? É, que foi tão marcante, gerou filmes, etc. Né? E que, para a gente, tem a ver o quê? Com uma mudança, uma instalação de um novo padrão de consciência, uma abertura para um entendimento mais do espiritual e do espiritual em nós, fora de nós e dentro de nós. Existem, né, aí previsões e tal de que em 21 de dezembro de 2012, né, estará realmente entrando o que a gente chama de era de Aquários, que seria um momento já de regeneração e que a gente já está nele, né? Já estamos numa fase de regeneração. Verdade. Tem acontecido muitas coisas que a gente fala assim, ah, meu Deus, mas está acontecendo isso. Por outro lado, tem um lado bom que está acontecendo, porque é para as pessoas perceberem, porque antigamente acontecia, mas era escondido. Isso mesmo. Né? E hoje está vindo à tona, e isso tem um lado bom de vir à tona. Com toda certeza. Então, justamente para a gente estar realmente, como você falou, mais atento, né? Mais alerta. Né? Então tem o lado bom da coisa. E com mais possibilidade de mudança. Isso, né? E aqueles, né, que estiverem realmente dispostos a melhorar, trabalhar em prol disso. Com certeza. Não é? Então, Angélica, dando prosseguimento, após esta transição, como será o planeta? Bem, o planeta continuará o seu processo evolutivo. Contudo, mais desperto e focado na consciência de amor. Todas as forças do bem serão aceitas e manifestas com mais facilidade e propriedade pelos habitantes da Terra, que procurarão cada vez mais produzir boas ações para com a humanidade. Além disto, eles terão mais consciência em se relacionar com o planeta de modo mais respeitoso e sustentável. Ah, olha, o Gustavo também quer fazer uma perguntinha. Vai, Guto. Tudo bom, Angélica? Ótimo, tudo bom, Gustavo. Diga lá. Bom, a pergunta é a seguinte. Todas as pessoas, animais e plantas da Terra passarão por essa transição ou não? Sim, com certeza, Gustavo. Isso porque, assim, apesar de uns mais conscientemente, devido ao grau de entendimento, de evolução, e outros menos conscientemente, como, por exemplo, os animais, eles passarão, sim, por esta transição. Até porque, quanto mais o planeta se modifica e evolui, quanto mais os seus habitantes, né, alguns homens, evoluem, né, e adotam uma postura ecossistêmica, mais... Com mais respeito ao planeta e a todos os seres, inevitavelmente, todos os seres corresponderão a essa mudança. Então, é uma mudança realmente global. O planeta muda, os homens mudam, os animais... Tudo que está inserido no planeta. Tudo que está inserido no planeta muda também. Apesar de, às vezes, não tão conscientemente. Sim, sim. É, olha só, caso, né, a transição aconteça, como você já falou, de fato, que já está acontecendo, haverá também um momento em que ela terá um fim, um ponto, né, parada, um ponto final? Não, de forma alguma. Uhum. Por quê? Pois o desenvolvimento, ele não para. O universo e tudo que nele existe estão em constante expansão, equilíbrio e harmonia, que se revelam processos ininterruptos e crescentes. As capacidades de evolução, equilíbrio e progresso existem sempre. São princípios e leis universais. Ele sempre existiu, né? A gente que, de repente, não percebe, né? Isso mesmo. Né? Então, não há um ponto de chegada, perda ou retrocesso, mas há, sim, renovação, transformação e transmutação de energia na direção de um bem maior, universal, ampliando o que a gente chama de vivência... da vivência de que todos somos um. É essa sensação de unidade com o todo e do todo com nós, né? Sim. Por que essa transição planetária, ela é necessária não só na Terra como no mundo, né, de uma maneira geral? Por que ela é necessária? Bem, de forma bem resumida, para acelerar e promover o crescimento do planeta e dos seus habitantes. Então tem esse propósito de instigar, estimular, acelerar, promover possibilidades de crescimento. Angélica, o que o Espiritismo explica a respeito da transição planetária? Existe um item? Sim, com certeza. Uhum. De acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos itens 13 até o 19, a gente encontra assim, que a casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito. E oferecem aos espíritos, né, que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento, ao seu adiantamento. Então, quanto mais inferior o grau de evolução dos espíritos de um mundo, mais material ele é. Quanto mais superior, mais espiritual. Então, dentro de um mesmo mundo, também pode ser que os graus de evolução variem, fundamentalmente nos mundos intermédios, em que encontramos pessoas, espíritos, que estão numa fase de prova e expiação e também de regeneração, dentre outros mundos. O que a gente também pode dizer, para dar uma elucidada aqui, é que os mundos podem ser classificados, né, em 5 grandes categorias. Então, em mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações das almas humanas, em mundos de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, incluindo todas as misérias humanas com as quais convivemos na Terra, tais como desigualdade, injustiças, crimes bárbaros, egoísmo, ganância. Os mundos de regeneração, onde as almas ainda têm o que expiar, mas buscam novas forças e também repousam, né, em alguns momentos da fadiga das lutas, né? Os mundos ditosos, em que o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, nos quais reina somente o bem. Então, nos mundos superiores, o homem só procura elevar-se acima de si mesmo, aperfeiçoando-se constantemente, sendo que o laço de amor e fraternidade une todos os homens. No caso da Terra, está havendo a mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esta mudança já está acontecendo. E num planeta, né, no caso, como já foi dito, de provas e expiações, ainda existe a necessidade de repararmos o mal cometido e de passarmos por novas provas que exercitem o não cometimento de novas faltas. Ou seja, convive-se com o mal, testando-se a todo momento a força do bem sobre todas as coisas. Num planeta de regeneração, predomina a consciência de que as adversidades são única e exclusivamente oportunidades de aprendizado e de fortalecimento das virtudes. Há uma noção mais clara sobre a importância de se desapegar do sofrimento e buscar mais consistentemente as soluções através do exercício das nossas virtudes e forças pessoais. Então, para finalizar, isso também significa que a Terra está se tornando um lugar cada vez mais propício para a chegada de um número maior de seres que já têm consciência sobre a necessidade de exercitarem e manifestarem-se, né, no caminho do bem, trabalhando para o desenvolvimento de suas virtudes e as do próximo. Os seres que nele habitam, né, no caso a Terra, tornam-se gradativamente mais conscientes do mal e do bem e de que somente o bem é o caminho para a elevação do espírito. Limitações ainda existem, né? Sim, sim. Mas procura-se superá-las conscientemente. Sim, né? Na doutrina espírita, possui algum trecho, algum ponto que revela como vai ficar o planeta após a transição, após essa transição que a gente está falando? Sim, os mundos regeneradores, né, são conhecidos como de transição, pois servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos ditosos, felizes, né? Nestes mundos de regeneração, o homem ainda estará sujeito às leis que regem a matéria. Ainda estaremos inseridos aqui nesse mundo material. Contudo, né, mais libertos das paixões desordenadas que às vezes a gente observa aqui, sim, sim, nessa fase de provas e expiações, né? Na fase que a gente está saindo já de provas e expiações, mas que muitos seres ainda se encontram, né? Existem seres de todas as, assim, todos os graus evolutivos. Sim, sim, Mas assim, contudo, né, nesse mundo mais regenerado, nós veremos a palavra amor em diversos locais. A gente olhará para a padaria, terá a palavra amor. A gente olhará para movimentos populares, teremos a palavra amor. Então haverá uma consciência maior sobre a importância desse sentimento e ele realmente estará manifesto em diversos lugares por diversas pessoas como algo importante. É, há também uma busca, né, de equidade. Então, nesse mundo regenerador, existe uma busca de equilíbrio entre as relações, né, o desenvolvimento de uma noção de igualdade entre os seres, né? E isso a gente já vê acontecendo. Quanto né, os direitos humanos são reforçados. Existem bastantes leis, né, justamente em prol, né, dos menos, né, favorecidos, digamos assim. Isso mesmo. Né? Então, a gente vê que isso já está acontecendo. É para criança, para o idoso, para o deficiente, que graças a Deus já abandonou bastante, né? Que antigamente você não via coisas para o deficiente, hoje, né, já é obrigado a ter rampa, né, já tem, né, telefones um pouquinho mais, né, um pouquinho mais baixo, assim, para alcance. Então, assim, né, realmente, como você falou, né, realmente a gente está mudando, embora seja lenta, né, bem aparentemente sutil, lenta, né? Isso. Mas se procurar, já está achando. Isso mesmo. E essa fase de regeneração tem a ver com de transição tem a ver com um aceleramento dessas mudanças. Então, elas se tornaram cada vez mais rápidas dentro de nós e fora de nós. Sim, tá bom. É, para nós, seres humanos, qual é a importância dessa transição? Bem, é fundamental, porque nós estamos recebendo a oportunidade de despertarmos mais rapidamente para o nosso crescimento espiritual, sofrendo menos e nos fortificando mais, através das mudanças e até da destruição que podem ocorrer. Revelam-se, né? No caso, este momento está se revelando uma oportunidade para que nós possamos reconstruir nossos paradigmas, nossos olhares para a vida, nossas ideias sobre nós mesmos, sobre o homem, né? E possamos possibilitar uma transformação para um estado mais perfeito, né? Materialmente e moralmente. Então, mesmo que ocorram destruições ou cataclismas, catástrofes naturais ou até mesmo guerras, né, como algumas previsões sinalizam, né, o que realmente vai ocorrer é uma oportunidade de transformação, de aperfeiçoamento, tanto material quanto moral. Sim, e lembrando, né, lá atrás, né, aquela coisa que aconteceu com o Japão, né? Então, assim, foi uma coisa realmente ruim, mas que, né, tudo trabalha para um mundo melhor, na verdade, né? Até do próprio país, aqui aconteceu com a gente aqui também no Brasil. Então, sim, apesar dos pesares, as pessoas estão com olhos voltados para um mundo melhor, quando construir coisas de forma melhor a servir, né, as pessoas. Né? Eu acho que isso é bem legal, mesmo, como você comentar. Isso, Lízia. E o quanto, assim, essas situações, apesar de drásticas, né, para quem passa por aquilo naquele momento, se bem aproveitadas, se observadas pelo lado do aprendizado, podem realmente significar, para quem participa diretamente e indiretamente, uma fonte de crescimento. Sim, de verdade. Despertar das próprias virtudes, forças, né, como paciência, amor, fé, né, perseverança, determinação, força. Força, né? E despertar até do outro que assiste, né, que não passou por aquilo, mas assiste até, poxa, vamos ajudar, né, e realmente, como você falou, tornar as pessoas mais sensíveis, né? Isso mesmo. Em ajudar o próximo. Isso mesmo, que é maravilhoso. Não é? Isso aí. Todos os planetas do Sistema Solar, eles vão estar incluídos nessa transição ou somente o planeta Terra? Olha, Gustavo, todo o universo está em constante transformação e evolução. Pois o progresso é a lei da natureza. Contudo, a Terra, ela está passando sim por um processo particular de evolução, com características próprias que dizem respeito à passagem para um mundo de regeneração. Angélica, eu acho que é da curiosidade de muita gente, né? Falando um pouquinho sobre os animais e os vegetais, em relação a eles, acontecerá alguma mudança? Caso afirmativo, quais seriam? Olha, eles precisarão, na verdade, se adaptar, né? Em função dessas mudanças do planeta e do homem. Então, os animais e as plantas, eles têm mais a ver com a biologia, a fisiologia do planeta, assim como nós temos também. Mas é como se eles fizessem uma parte direta do planeta, né? Sim, sim. Eles estivessem diretamente ligados. Então, conforme o mundo se modifica, a Terra se modifica, transita de um estado para outro, os animais e as plantas também se modificam, né? Sim, vão se adaptar. Vão se adaptando, vão criando mudanças. Adaptações. Eu não saberia agora aqui dizer quais. Mas só seriam. De saber, né, que sim, mas vão acontecer, né? E isso. Que eles também estão inseridos. Sim, né? Tudo evolui, tudo muda, tudo se adapta. Faz parte do processo de evolução. A transição planetária, ela vai ocorrer apenas na questão física da Terra, no formato da Terra, ou também vai haver uma mudança moral nas pessoas, né? Na questão da personalidade das pessoas mesmo? Isso, Gustavo. Aqui, como a gente tem dito, né, durante essa entrevista, realmente a mudança vai ser em ambos os sentidos. Nós estamos mudando fisicamente, existem pesquisas que estão observando mudança no DNA do homem, que está evoluindo, está se tornando mais aperfeiçoado, né, assim como moralmente. As pessoas estão desenvolvendo, sim, um nível maior de amor, de entendimento do outro, de empatia. Então, a mudança é nos dois sentidos, considerando as duas asas, né, da inteligência, da sabedoria e do amor. A gente não vai caminhar sem ambas, não. Estamos nessa direção. Bom, Angélica, é o seguinte, né, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta. E você que tá aí ouvindo, não saia daí, porque tem mais coisas bem legais, viu? Já já voltamos. Com certeza. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? Então não perca tempo. O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há 40 anos em prol da divulgação espírita, sempre de uma forma simples, popular, didática, objetiva. Você vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da emissora, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você vai poder ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, não deixe de visitar o nosso cantinho dentro do site da rádio. Para tanto, é só você ir no link do programa, que fica bem visível também na página principal da emissora, do site da emissora, junto com vários outros programas, tem lá Espaço Jovem, é só clicar. E aí você tem acesso às nossas informações, dicas, curiosidades, vários áudios de programas anteriores. Você que perdeu alguma edição anterior por algum motivo, tem várias lá à sua disposição para você curtir, para você acompanhar. Enfim, vários motivos para você acessar o site da Rádio Rio de Janeiro. Acesse então www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? E é claro, é hora das nossas notas. Só que hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Não são notas de utilidade jovem, não são notas ligadas a empregos, estágios, nada disso. São notas ligadas à cultura. Afinal de contas, é época de férias, né, Lise? Época de férias, né? E vamos deixar um pouquinho essa coisa do trabalho e vamos curtir, né? Cultura, lazer. Começamos com o quê? Começamos, então, da seguinte forma. Nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, o Teatro Municipal recebe as comunidades com UPPs no Rio de Janeiro para apresentar o espetáculo Quebra-Nozes. O balé conta a história da menina Clara, que ganha de Natal do padrinho um quebra-nozes em forma de soldadinho e fica encantada. Informações no site cultura.rj.gov.br. Pois é, e o Teatro Leblon apresenta também a partir do dia 6 de janeiro o espetáculo Falando a Veras. O humorista Marcos Veras mostra nesse espetáculo, pelo terceiro ano consecutivo, um show onde não interpreta personagens, divertindo o público de cara limpa. Apresentações às sextas e sábados, às 11 da noite. O endereço é Rua Conde de Bernadotte, 26, no Leblon. Informações pelo telefone 2529-7700. Em outra teatro, o Teatro Glaucio Gil apresenta, a partir do dia 13 de janeiro, o duplo Grimp. Marcando o início das atividades do Vivo em Cena em 2012. O evento reúne duas peças do dramaturgo Martin Grimp. O Campo aos Sábados... O Campo aos Sábados... E a cidade aos domingos. Isso. Sempre com início às 9 da noite, na Praça Cardeal Arco Verde, sem número, em Copacabana. Informações pelo telefone 2332-7904. Isso aí, divirta-se então, hein? Divirtam-se, aproveite que é férias, viu? Aproveite. E é claro, agora a hora, né, dos nossos abraços aos queridos ouvintes que nos acompanham tanto. Aham. Abraços para quem, Elísia? Olha, desde já, né, abraço e feliz ano novo para quem? Para Elizabeth Kozer, né, que desejou também um feliz ano novo para a gente aqui. Nova feliz Iguaçu. Ano novo, menina, de Nova Iguaçu. Quem é? Darleia de Santo Aleixo também, desejou para nós aqui um feliz ano novo para você também, garota. É a Fátima de Molinari. Brás de Pina. Tudo de bom para você, participou. Beijo, feliz ano novo. Tereza da Tijuca também, parabenizando aqui, dando um feliz ano novo para gente aqui e para você e sua família. Valeu, também. Obrigado, beijão. Tereza. Denise de Pitangueiras. Tudo de bom, beijinho. Beijo, Denise. Beijinho e feliz ano novo. Também para nossa amiga Nilza aqui da ilha. Beijo, feliz ano novo, garota. Isso. Célia também desejando para todos nós um feliz ano novo para você também, família. Célia é de Caxias. Seria a nossa Moratelli? Beijinho. Quem mais aqui? Aline de Olaria, um beijo para você. Feliz ano novo também aqui pra gente. Valeu, e pra você obrigado, também. Aline. Beijinho. Marisa de Anchieta, um beijo, um feliz ano novo, saúde e paz. João também de Anchieta. Um beijo grande, um feliz ano novo para você e sua família. Outra de Anchieta. Clarice também de Anchieta. Beijão, menina. Feliz ano novo, tudo de bom. E beijo para todos. Isso. E quero desejar um feliz ano novo, né, para os amigos que estão nos ouvindo e enfim. Tá. Os aniversariantes rapidinho. Olha, para os aniversariantes rapidinho, tá? Para nossa Cristina Brito, hoje, um beijo, parabéns para você, Cristina, garota. Sérgio, tudo de Olha, bom. Isso, tudo de bom. Olha, dia 6, Rubem, o nosso Rubinho. Dia 8, João Kleber, lá um beijo. Magé. Dia 9, Tiago, nosso titi aqui. Tiago de Moraes, um beijo, Tiago. Dia 9, Jonilton Mendes, o meu vizinho lá de Pilares. Isso. Dia 9 também é Dulcimere Barreto, um beijo, feliz aniversário. Adaíla Gomes Barbosa, dia 11. Dia 15, a Ana Mete, um beijão, Ana. Colaboradora, programadora da rádio também. Parabéns. Dia 24, Valdenor de Oliveira. Boa, parabéns, Valdenor, seu Valdenor. Aqui do Serviço beijão. Gerais. Valeu, Valdenor. 27, Marilena Mota Alves do de Carvalho. Para crescer. Um beijo, parabéns, saúde. E Pablo, nosso, né, o nosso operador rapaz aqui da de operação, gravação, aqui Pablo de gravação. Luiz. Pablo Luiz, um beijo, garoto. Tudo de Valeu, bom pra você. Gente, feliz ano novo para todos esses. Parabéns. Isso. Também, beijão. Todo mundo que faz aniversário hoje, dia 5, na reprise do programa dia 8, parabéns. E é claro, até março, né, gente? É, né? A gente volta a falar dos parabéns. É verdade. E é claro, continue participando, ok? Bom, voltamos aqui então conversar com a Angélica sobre transição planetária. Porém, antes nós gostaríamos de saber da Angélica um pouquinho, né? Angélica, fala um pouquinho da sua casa, se lá tem jovens, se se tem evangelização, como funcionam as atividades de lá. Sim, no Grupo Espírita Nosso Lar, né, que fica nos bancários, a gente tem sim vários... Aqui na Ilha do Governador, gente. Isso, vários programas de atendimento aos idosos, aos jovens, às mães da comunidade, às crianças, que está sempre aberto ao público, quem desejar chegar para estudar, né, ensinamentos do Espiritismo e compartilhar momentos aí de integração, de humanização, estão todos convidados. Angélica, é o seguinte, né, dando prosseguimento, né, à transição planetária... Uma perguntinha também interessante. Existe a possibilidade de alguém não acompanhar essa mudança? Nesse caso, qual seria o resultado desta rebeldia, né? A gente pode chamar assim. Olha, Lízia, todos estão recebendo a oportunidade de mudarem. Sim. Todos têm sinais à sua volta e exemplos à sua volta que sinalizam para um caminho de amor, de compreensão. Contudo, existem sim seres que ainda não estão abertos para essa mudança ou não desejam ainda essa mudança, ainda acham que é mais proveitoso, de repente, se dar bem, né, em cima de alguém ou de alguma coisa, né? Ou usufruir, por exemplo, do planeta sem, de repente, preservar, sem ter um respeito com ele, né? Então, isso ainda existe. E existe ainda a necessidade para algumas pessoas de manterem esse padrão. Então, conforme elas se mantêm apegadas a esse padrão, né, é claro que isso faz, sim, com que elas possam, assim, não entrar nesse processo de transição, não desenvolverem, não acompanharem, né? Esse ideal de implantar o bem dentro de si e fora de si. Então, provavelmente, né, pode ocorrer a mudança destes seres para outros planetas, caso, né, realmente a Terra, né, como ela já está acontecendo, ela vai entrando nesse processo, conforme ela vai entrando nesse processo de regeneração, os seres que não sintonizam com a mesma energia, eles vão se mudando, eles vão buscando lugares que, de repente, possam possibilitar a eles crescimento sem atrapalhar o crescimento do coletivo, né, a mudança planetária. Tá, quer dizer, vamos supor, se eles não acompanharem, eles mesmos se isolarão? Seria uma coisa mais ou menos assim? O próprio planeta, né, e os acontecimentos, né, que fazem parte dessa transição vão estar se encarregando, assim, de canalizar, na verdade, né, espíritos com determinada sintonia para locais que tenham essa que sintonia. Tenham a ver com aqueles... Com aquele padrão vibratório. Aquele padrão. Sim, isso. Sim, interessante, sim. Então, Angélica, a gente agora passa para uma nova fase aqui, que seria agora as perguntas de jovens, né? Sim. Então... Dentro dessa questão, vamos lá. O que acontece com os espíritos de pessoas que morreram através do suicídio? Essa é a pergunta de Carmel, 15 anos, do Lar de Tereza. Bem, uma coisa interessante para a gente comentar sobre o suicídio é o seguinte, que as pessoas que tentam o suicídio, geralmente elas fazem isso com o objetivo de quê? Primeiro, de aliviar o seu sofrimento. Segundo, de às vezes se encontrar com pessoas amadas do outro lado. Ela acredita que vai acontecer isso, né? Isso, né? E de se verem livres, assim, de qualquer problema, né? Só que o que acontece, de fato, quando a gente tem o conhecimento de uma vida espiritual, né, é exatamente o contrário. Então, elas não resolvem o problema se matando. Elas apenas criam mais um problema. Então, sim, ao invés de um, elas têm dois problemas para resolver. É. Né? Elas acabam tendo que, em algum momento, retornar para resolver aquele problema que não foi resolvido. Então, elas vão ter um novo trabalho de resolver uma situação que já poderia ter sido resolvida. E, por outro lado, elas não se encontram com as pessoas que elas amam, porque as pessoas que elas amam, às vezes, já estão em outra vibração, em outro lugar, num momento já de estar auxiliando no plano espiritual. Né? Então, tudo que elas pensam que iria acontecer, de fato, não acontece. E aí, elas acabam se encrencando mais, no sentido de até sofrerem mais. Sim, o sofrimento delas é ampliado. E até porque, né, ela, se ela quer encontrar com alguém, ela deixa de merecer isso, né? Porque acabou que ela, tirando a própria vida, ela, como você falou, agravou um problema e ela deixa de merecer, né, aquele encontro tão sonhado, né, na verdade, né? Isso. Então que elas não pensem em se matar com esse objetivo. É, matar. E, aliás, nem de forma alguma, né? Então, assim, tirar da cabeça essa coisa de que eu vou encontrar com aquela pessoa que eu tanto amo. Não, não acontece. Não acontece, né? Porque acaba que eles ficam em situações diferentes, em lugares muito diferentes pior. No plano espiritual. Verdade. Então, a pessoa que comete o suicídio, ela vai ficar num lugar que a ajude a perceber o que ela fez, como fez, né? Que outras soluções ela poderia ter adotado. Exatamente. Né? É, a próxima pergunta é a pergunta da Mayara, de 20 anos, do CEOI. A Mayara pergunta o seguinte: quando alguém erra com boa intenção, tem de reparar os danos, segundo a lei de causa e efeito, assim mesmo, mesmo tendo uma boa intenção? Sim, Mayara. Olha, todos nós, quando erramos, em algum momento vamos ter a oportunidade de acertar, de aprender com aquele erro. Então, sim, nós sempre temos a oportunidade de reparar os erros, mas não como às vezes a gente pensa, de uma forma ruim. Né? Então, muitas vezes, ainda mais quando a gente age com boa intenção, né, a gente recebe oportunidades de reparação que às vezes são absolutamente harmoniosas, são gradativas, são bastante amorosas, não necessariamente difíceis ou ruins. Então, o esclarecimento que a gente tem para dar é que realmente todo erro vai ter uma correção pela própria necessidade de evolução do espírito, de aprendizado do que é certo, do que é moralmente saudável e assim por diante. Mas não que esse aprendizado seja algo ruim, não necessariamente. E quanto melhor a intenção, né, mais aliviados vamos ser na situação dessa recuperação, dessa regeneração aí no que erramos. É, Angélica, mais uma perguntinha aqui. Todos os relacionamentos amorosos que temos durante a vida são programados no plano espiritual? Se não, por que estes relacionamentos ocorrem? É a pergunta de Kim, 16 anos, do Lar de Tereza. Olha, Kim, nós podemos dizer que nada nesse mundo acontece por acaso, né? Nenhuma folha, como a gente já ouviu falar, cai sem o consentimento ou a ciência do pai. Então, o universo, como é um todo, ele está ciente de tudo o que está acontecendo. E tudo que vivemos, de alguma forma, tem a ver com o nosso processo de evolução. Então, tem a ver com escolhas que fazemos, né? Pode ser que tenham sido escolhas no plano espiritual ou escolhas no próprio mundo material, não necessariamente vindas de um planejamento, né? Às vezes a gente dá uma desviada através do livre-arbítrio, né? Do nosso planejamento espiritual, mas nada que não tenha a ver com o nosso desenvolvimento. Então, a gente não precisa ter medo de estar fugindo de alguma coisa, porque todas as nossas escolhas ainda, de alguma forma, têm a ver com o processo nosso de desenvolvimento. Então, elas certamente, por piores que sejam as escolhas, vão nos levar, em algum momento, para um aprendizado, para uma consciência maior, né? Tira-se dali alguma coisa de algum bom. Algum aprendizado, sim. Angélica, então assim, nós fechamos as perguntas, mas eu gostaria que você deixasse para, né, para nós, ouvintes, uma bibliografia, né, suas fontes de consulta. É sobre o que a gente falou aqui, inclusive as perguntas de jovens sobre o tema. Sim, são recomendáveis, né, o Evangelho Segundo o Espiritismo. É um livro que trabalha muito a noção do amor em todos os seus ensinamentos. Então, eu acho que até para quem está começando, é um livro bem assim gostoso de se ler, né, bem didático, bem tranquilo e esclarecedor. Mas a gente também tem o Livro dos Espíritos, a Gênesis, que são livros que podem estar auxiliando, né, os jovens sobre esses temas que a gente falou agora. Você tem um e-mail? Sim, eu tenho um e-mail. Meu e-mail é angélica.borba@yahoo.com.br. Ah, então, qualquer dúvida, podem escrever para o seu e-mail, né? Podem sim. Estou disposta a responder. Eu posso passar uma mensagem? Claro, fica à vontade. Eu gostaria de, para finalizar, passar uma mensagem assim, para os jovens e para todos os ouvintes em relação a isso que a gente discutiu. Claro. Que seria o seguinte: o sofrimento, às vezes, ele realmente é inevitável. A gente não escolhe, né, o que vai acontecer na nossa vida. E em muitos momentos somos sim pegos de surpresa e nos afligimos, ficamos aflitos. Mas bem-aventurados os aflitos, como já diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque através dessa aflição, se a gente cada vez mais despertar para o entendimento de que as adversidades são fontes de crescimento e aprendizado, estamos então tendo ali uma oportunidade de nos desenvolver, de desenvolvermos nossas forças pessoais. Então, o recadinho é: se houver sofrimento, calma, ele vai passar. Procura olhar o lado positivo dessa adversidade para mais rapidamente desapegar do sofrimento e descobrir novos caminhos bons para você. Obrigada, Angélica. Obrigada, Angélica. Um beijo. Muito obrigada, um beijão para todos. Tchau. Obrigada. Espaço Jovem. Galera, em relação ao quiz da semana passada, perguntamos qual o nome do principal personagem da obra Nosso Lar. A resposta é a alternativa C, André Luiz, claro, né? E a ganhadora é a Célia de Duque de Caxias. Vamos entrar em contato depois com a Célia em relação a ela pegar o seu brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro. Ponto final, Lízia. Ponto final, beijo pra todo mundo. Esquecemos de um aniversariante? Esquecemos, ainda levei um puxão de orelha, viu? É do Paulo Sérgio Santos, o nosso amigão da produção ali. Beijo, desculpa aí, feliz ano novo pra todo mundo, pra você e pra todos nós. Ele faz no dia 30 agora de janeiro. Isso. Gente, Espaço Jovem fica por aqui. O último programa da temporada 2011, já em 2012. Uhum. Nós voltamos com programas inéditos em 22 de março. Até lá, você fica você com as acompanha nossas reprises. Isso, os melhores programas de 2011. Queremos aqui agradecer a todos os que colaboraram em mais uma temporada. A companhia de vocês, né, Marquinhos? Toda essa equipe maravilhosa de produção que a gente tem. A direção da Rádio Rio de Janeiro, nossos técnicos, convidados, todos eles que passaram ao longo, né, de todo um ano, toda as uma temporada. As meninas do atendimento. O pessoal do atendimento também. As mocidades que participaram. E, é claro, muito especialmente os ouvintes, eles que são a razão maior de ser do nosso trabalho. E os nossos convidados em geral. Todos. Muito obrigado, voltamos em março e, claro, um grande ano novo para todos nós, ok? Beijo enorme para vocês, um feliz ano novo e a gente se vê em março, se Deus quiser. Isso mesmo. Beijo para os nossos amigos, né, que participaram, né, como produção, Marcinha, Gustavo, isso aí, enfim. Todos. Sem citar nomes, senão eu esqueço. É verdade. Espaço Jovem é um programa que tem na sua equipe André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite, na técnica competência do Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até março. Feliz ano novo. Beijo, feliz ano novo. Mantemos contato. Ei. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.